vivia sem alegria. No mundo sem meu Jesus, sofrendo tristeza e dores, nas trevas sem uma luz. Foi quando Jesus falou, eu logo lhe escutei. Foi tão bonito, foi tão bonito, foi tão bonito meu encontro com Jesus. Foi tão bonito, foi tão bonito, foi tão bonito meu encontro com Jesus. Se agora estás ouvindo, Jesus a te chamar, não fiques aí pensando, pois ele quer te salvar. Foi tão bonito, foi tão bonito, foi tão bonito.